Miguel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes. Começámos ao som dos Meat Loaf, lembram-se deles, Paradise by the Dashboard Light. Mais à frente recordamos os Soul Asylum com Runaway Train. Agora segue o camaleão David Bowie, Heroes. Remember

Grande canção esta de Russ Ballard, I Can't Hear No More, esta semana na órbita do Planeta Rock. E agora preparem-se, vou dar uso aos pratos, que é como quem diz, vem aí mashup, remix, bora lá. Queen e In Excess, juntos, lado a lado, como quiserem. Another One Bites the Dust e Need You Tonight. O resultado é já a seguir. 1, 2, 3, bora lá. Let you know you are my kind.

chama-se Someone Like You, Michael Stanley Band, esta semana a passar pela órbita do Planeta Rock, que está todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário. Agora é tempo de recordar quem? Os Barbudos do Rock, eles mesmo, os ZZ Top com Lex. emissão mais longa para o clássico Legs dos ZZ Top esta semana na órbita do Planeta Rock. Já a seguir vamos entrar na última parte da emissão de hoje. Não saiam daí. Planeta Rock. Young, left my old man with the sun. Van Stephenson, Fistful of It, praticamente no final de mais uma emissão. Na próxima semana, mais neste mesmo horário, com clássicos de galáxias distantes, sempre na órbita do Planeta Rock. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Can't take no more. No, no. I want you to want me. Planeta Rock by Miguel Freitas. Rock. By Miguel Freitas.